denários, ser equivalente a 30 cruzeiros somente. Ele foi perdoado de uma dívida de 30 milhões, mas não perdoou o seu subservo que lhe devia apenas 30 cruzeiros. E aqueles seus companheiros, quando veem aquilo se suceder, vão até o Senhor reclamar. E ele, chamando de servo mau: eu te perdoei e tu não foste capaz de perdoar a teu subservo, que devia tão pouco. E manda aprisioná-lo e ser castigado pelos atormentadores. Então Jesus diz que o nosso Pai fará o mesmo conosco, se nós não perdoarmos de coração aquela pessoa que nos ofendeu. Mas Nazareno, aquela pessoa errou muito comigo. Ela aprontou todas comigo, por que que eu tenho que perdoar? É o convite de Jesus, tem o seu motivo. Eu queria perguntar aqui a vocês, se aqui algum de vocês já criou galinhas, já teve fazenda de galinha? Alguém aqui já criou galinhas? Levante a mão. Três pessoas só, deixa eu melhorar a pergunta. Quem já foi avicultor, né, que é mais chique? Mais alguém? Somente três pessoas. Hã? Pronto, até a dona Cina, presidente também, já foi avicultora. Me diga uma coisa a vocês. Vocês, quando criavam galinhas, vocês deixavam as galinhas junto das raposas? Dá certo não, né? O negócio de criar galinhas junto de raposa? Ah, muito bem. Pois é. Ah, pois é. Pois é, e por que que Deus permite as pessoas boas junto das pessoas ruins no mesmo planeta? Não tem tanta gente ainda equivocada no planeta? Tantas pessoas ruins, terroristas, assassinos, estupradores, homens bomba, não é? Pessoas que matam sem a menor piedade. Por que que Deus permitiu esses homens junto dos bons? Por que que Ele não colocou os maus no planeta e os bons em outro planeta? Não era muito melhor? Por que que Ele deixou as galinhas junto às raposas? Ele não sabia que isso ia acontecer? Sabia. E Allan Kardec pergunta aos espíritos por que que Deus fez isso. E os espíritos respondem que isso só acontece nos mundos de provas e expiações, nos mundos atrasados como o nosso, nos mundos regenerados, nos mundos felizes e nos mundos sublimes, ditosos, celestiais, isso não acontece. Neste mundo de provas e expiações, Deus permite a convivência dos bons junto dos maus por uma dupla missão. Para os maus é muito bom, porque eles aprendem com o exemplo dos bons e se melhoram. Recebem o amor das mãezinhas, o carinho do pai, assistência dos irmãos, a orientação dos professores, dos mestres, das igrejas e se melhoram. É talvez a última oportunidade para eles. E para os bons, Nazareno, por que que é bom estar junto dos maus? E os espíritos dizem porque ele serve de prova, é a nossa prova. Porque nós não somos tão bons assim, não. Pois é. Então, assim, a nossa prova é justamente suportar o mal. Porque os espíritos dizem que nós não somos tão bons assim, não. Que nós não somos anjos perfeitos ainda, não. Que nós somos hoje bonzinhos, mas que talvez nós fôssemos os lobos da vida passada. E que nós estamos sofrendo o mal que nós mesmos talvez tenhamos cometido aos nossos irmãos em outras vidas. Estamos apenas suportando o mal que nós mesmos cometemos em outra existência. Então a nossa prova é receber o mal, é ser agredido, ofendido e perdoar. É só isso que Jesus nos pede. Porque os espíritos dizem que mais adiante, quando a Terra for passar para o mundo de regeneração, os espíritos maus vão sair daqui do planeta, vão emigrar para o mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes, como nos disse o Cristo. E vão ficar na Terra somente os mais ou menos bons. Os mansos herdarão a Terra, nos disse o Cristo. Então é a visão do Apocalipse na visão espírita. Do final, não do tempo, mas Pastorino nos diz que é final do ciclo, quando a Terra passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então aqueles espíritos maus vão sair daqui, só vão ficar os bons que provarem, que são realmente bons, que já podem participar de um mundo de regeneração. Essa é a nossa prova. É por isso que é importante o perdão. Porque a gente precisa perdoar, porque nós mesmos cometemos aquele mesmo erro no passado. Então tem um autor espiritual, o Espírito Hamed, que diz que nós atraímos as experiências que a gente precisa passar, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com o nosso passado reencarnatório, nós atraímos as experiências que a gente precisa passar. Então, dessa forma, não importa se quem me magoou foi o fulano ou se foi o Beltrano. Porque se a gente está traindo aquela prova, se não fosse ele, ia ser outro. Porque está na nossa programação kármica passar por aquela prova. E muitas daquelas, nós as escolhemos antes de reencarnar. Aceitamos passar por elas. Está lá na apostila de número 5 do EGE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Federação Espírita Brasileira. Nós, antes de reencarnar, as grandes provas, nós normalmente aceitamos elas. As grandes sofrimentos que a gente vai passar, a gente no mundo espiritual, sabendo que aquilo ia ser para o nosso bem, que era necessário passar por aquela experiência, a gente aceitou. Ora, se eu aceitei passar por aquela experiência, que me importa se foi a Ana, ou se foi a Alcina, ou se foi a Teresa? Terezinha. Vou ficar com raiva da Terezinha porque ela foi instrumento para o meu aprendizado? Não, se não fosse ela, ia ser outro. Olha, por que que a gente tem que perdoar? Porque nós é que somos os devedores. Deus, sendo soberanamente justo e bom, como está na questão de número 13 de O Livro dos Espíritos, ele não permite que uma pessoa inocente passe por uma injustiça, não. José Raul Teixeira costuma dizer que no mundo há injustiça, sim, há injustos.